649, bom dia. Logo 649, bom dia, autorizado chegada a Banff, desta para o nível 050, ajuste no 015. Banff 050 com o Banff. Fiz a linha decola da 10, vento 160 graus com 49. A linha decola, pista 10, vento 963. É 3 em forma fora do solo. Já deu pra lá das 39. Gente, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia, bom trabalho. Olha, Salvador com 963, bom dia, passa 1400 pés. Globo 963, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída São Bruno. São Bruno, sai 360, Golo 963. É, o Golo 963 solicita voar direto para São Bruno devido à formação. Autorizado São Bruno, Golo 963. Direto para São Bruno, Golo 963. Golno 963, autorizado direto do Dogsul. Autorizado direto do Dogsul, Golno 963. Golno 649, do separador de meu país, ajuste na 095, autorizado final LSXA, reporte estabilidade. Mexinhas, reporte estabilizado LSXA, Golno 649. China 62-25, bom dia, linha decola da 1-0, vento 2-1-0 graus com 4 nós. Linha decola da 1-0, China 62-25. Decimal 35, alterne 1-2-5, decimal 1. 35-25-1-9-3, 9-6-3, quanto? 225, decola 249, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, um ótimo dia. 649? 302, meu pé, zugou no 649, reporte estabilizada. Valeu. Salvador, bom dia, Ocean Air 6225, decolou na Arbor Elétrica. Tirar 6225, contato radar na decolagem, subotar nível 380, sai da Arbor 1. 380, Arbor 1, Xané 6225. Vai Lefra, direto, Ocean 6225? Autorizado, Lefra, Ocean 6225. Obrigado. Estabilizado, gol no 649. Gol no 649, completado o procedimento, chame a torre na frequência 98, decimal 95. Detonado 5, 49. Torre Salvador, gol no 649, bom dia. Gol no 649, continua a aproximação, reporte visual com campo, o ajuste de altímetro em 1095. Aporta avistando, gol no 649. Gol 649, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada. 749. Gol no 649, autorizado Pous, pistola 0, vento 160 graus, 029. Autorizado no 049. Canal 6265, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 228.260, chame 6225. Um feliz dia das mães. Obrigado. 57, libere primeira direita e chame o solo. Salvador 121.9, confirme a quantos pés eu estou. Direita 1219, põe. O 649 avistou entre 400 e 500 pés, mas aí foi a visibilidade, tá? Ok, gente. Aliado decolar, 6219 graus. 2, Xené, 62, 1-1, transferência, passando 1.500 pés. Xené, 62, 1-1, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída salvo 1. Preciso salvo 1, para 360. Faz a prova de venda com 6211? Autorizado, Lido, Xené 6211. Voz de venda, Xené 6211, grato. Confirme a prova de desvio, a Xenar 6211. Esquerda 180. Sente livre desvios na prova 180 até desvios Valeda. Vai ser a Leda 6211. Xerai 621, não confirme por quantas milhas irá manter o chapéu? Ele já vai retornar já para a brasileira do Xerai 621. Gente. Xerai 621, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Na primária 2835? Afirma. Grato. diagonal 233, ponto de espera da 1-0, pronto. Autorizado decolar, pista 1-0, vento 340 graus, 05 nós. A linha decola 1-0, vamos 2-3. Uno 233, decolou 17, chame o controle de Salvador, frequência 120.8. Tem uma informação de base de camada? Quase está em zona de tempo, né? Gente, graças. Ok, agora 1208. Obrigado, bom dia, bom tempo. Salvador, bom dia, eu vou 1233, decolou, cruzando 1600. Bom dia, voo 1233, contato radar na decolagem, se botar a nível de voo 360, sai da Arbor 1. 360, sai da Arbor 1, voo 1233. Gono 233, autorizado voar Alerta. Direto, Alerta, Gono 233, obrigado. Salvador, bom dia, bom 092, cruzando 60. Bom dia, Bono 092, SN identificação, autorizada a chegada Bombeiro de Uno, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 015. Número 1 na aproximação, velocidade a critério. Pode voar, Itapo, traz essa formação à nossa direita, né? Autorizado, Itapo, Bono 092. Itapo, 1500, 5000, como você perdeu contato com o centro Recife e foi contato com a César Nerosa agora? Controle Algon 755, passo de voo 255, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Controle Algon 092. Prossiga Algon 092. Confirmar chuva forte, moderada, no aeródromo agora. Informação, chuva leve sobre o campo. Sim, 092.